Rio Sul Rádio. Notícia. Qual o melhor horário para dormir e não ter doenças? Parece haver um horário ideal para dormir que é associado a uma melhor saúde do coração, dizem pesquisadores que estudaram 88 mil voluntários, apontando o indicado entre 22 horas e 23 horas. A equipe por trás do trabalho do UK Bioben acredita que a sincronização do sono para corresponder ao nosso relógio biológico pode explicar a associação encontrada com um risco reduzido de ataques cardíacos e derrames. O ritmo natural de 24 horas do corpo é importante para o bem-estar e o estado de alerta. Também pode afetar fatores como a pressão arterial. Para o estudo, que foi publicado no European Heart Journal, os pesquisadores coletaram dados sobre os tempos de sono e vigília ao longo de 7 dias usando um dispositivo semelhante a um relógio de pulso usado pelos voluntários. E acompanharam o que aconteceu aos voluntários em termos de saúde cardíaca e circulatória durante uma média de 6 anos. Pouco mais de 3 mil adultos desenvolveram doenças cardiovasculares. Muitos desses casos ocorreram em pessoas que foram para a cama mais tarde ou mais cedo do que o ideal, das 22 horas às 23 horas. A ligação persistiu depois que os ajustes foram feitos para a duração do sono e irregularidade do sono. No entanto, é importante lembrar que este estudo só pode mostrar uma associação e não pode provar causa e efeito. Mais pesquisas são necessárias sobre o tempo e a duração do sono como um fator de risco para doenças cardíacas e circulatórias. Dormir o suficiente é importante para o nosso bem-estar geral, bem como para a saúde cardíaca e circulatória, e a maioria dos adultos deve dormir de 7 a 9 horas por noite, disse ela. Mas o sono não é o único fator que pode afetar a saúde do coração. Também é importante olhar para seu estilo de vida, conhecendo seus números, como pressão arterial e níveis de colesterol, manter um peso saudável e praticar exercícios regularmente, reduzindo o consumo de sal e álcool. E uma dieta balanceada também pode ajudar a manter o coração saudável. Mais notícias, a qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Notícia.